Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entregue pra seguir teus passos. A ti me rendo. Yeah. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra ser com toda salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu.